Olha o sucesso aí, Juliana, Filipão, Casal Normal. Meuscds.com. Passou da meia-noite e ela vem me ver. Falo tudo que tinha pra mim dizer. Diz que me amava e faria de tudo pra não me perder. Aí eu disse que tá tudo bem. Aí eu disse tá tudo normal. Essas brigas acontecem com qualquer casal. A gente fez amor pela última vez, sem briga, sem discórdias. Um, dois, três. A gente fez amor e foi sensacional. Eu só queria que fôssemos um casal normal. Vamos a nova do Viana, Filipão. Major da fábrica da associação. Passou da meia-noite e ela vem me ver. Falo tudo que tinha pra mim dizer. Não diz que me amava e faria de tudo pra não me perder. Aí eu disse que tá tudo bem. Aí eu disse tá tudo normal. Essas brigas acontecem com qualquer casal. A gente fez amor pela última vez, sem brigas, sem discórdias. Um, dois, três. A gente fez. Fôssemos um casal normal. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu só queria que fôssemos um casal normal. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu só queria que fôssemos um casal normal. Meuscds.com. Pepe Music, meu amigo Pepe, fugindo do cavalo, equipe Mira Camusim, cachaça caranguejo. Passou da meia-noite e ela vem me ver. Falo tudo que tinha pra me dizer. Disse que me amava e faria de tudo pra não me perder. Aí eu disse que tá tudo bem. Aí eu disse tá tudo normal. Essas brigas acontecem com qualquer casal. E a gente fez amor pela última vez, sem brigas, sem discórdias. Um, dois, três. A gente fez amor e foi sensacional. Eu só queria que fôssemos um casal normal. E para o R Renatinho, território proibido, vestido na banda do Viana.